Ficheiro 37, página 241, capítulo 14. Celebra-se um casamento. Havia um teto baixo de vigas largas por cima de mim quando acordei e uma colcha grossa a cobrir-me até ao queixo. Eu parecia estar vestida apenas com roupas interiores. Comecei a sentar-me para procurar a roupa, mas mudei de ideias a meio da operação. Deitei-me novamente bem devagar, fechei os olhos e segurei a cabeça para impedir que rolasse da almofada e batesse no chão. Acordei novamente, algum tempo depois, quando a porta do quarto se abriu. Entreabri um olho, cautelosamente. Um vulto ondulante definiu-se, aos poucos, na figura circunspecta de Murtagh, olhando-me com desaprovação do pé da cama. Fechei o olho. Ouvi um ruído escocês abafado, provavelmente indicando uma expressão horrorizada. Mas quando olhei de novo, ele fora embora. Estava a começar a recair num agradável estado de inconsciência quando a porta se abriu novamente, desta vez revelando uma mulher de meia idade que deduzi tratar-se da mulher do estalajadeiro com um jarro de água e uma bacia. Entrou alegremente no quarto, fazendo barulho, e abriu as persianas com um estrondo que reverberou pela minha cabeça como a colisão de um tanque. Avançando sobre a cama como uma divisão panzer, arrancou a colcha do frágil aperto da minha mão e atirou-a para o lado, deixando-me trêmula e exposta. Vamos, minha querida, disse ela. Temos de prepará-la agora. Passou um antebraço forte pelos meus ombros e sentou-me. Segurei a cabeça com uma das mãos e o estômago com a outra. Preparar? Repeti, com um gosto de ressaca na boca. A mulher começou a lavar-me a cara com energia. Sim, disse. Não vai querer perder o seu próprio casamento, ou vai? Vou sim, respondi, mas fui ignorada, enquanto ela me despia sem a menor cerimónia e me colocava de pé para cuidados mais íntimos. Um pouco depois, sentei-me na cama, totalmente vestida, sentindo-me confusa e beligerante. Mas graças a um copo de vinho do Porto, oferecido pela dona da casa, consegui pelo menos parecer funcional. Bebi cuidadosamente uma segunda dose, enquanto a mulher enfiava um pente nos caracóis desgrenhados do meu cabelo. Dei um salto e estremeci, entornando o Porto, quando a porta se abriu com estrondo mais uma vez. Uma coisa atrás da outra, pensei com ódio. Desta vez era uma visita dupla. Murtagh e Ned Gowan, com os mesmos olhares de desaprovação. Troquei olhares com Ned enquanto Murtagh entrava no quarto e, rodeando a cama devagar, me inspecionava todos os ângulos. Voltou-se para Ned e murmurou alguma coisa num tom de voz demasiado baixo para que eu pudesse ouvir. Com um último olhar de desespero na minha direção, fechou a porta atrás deles. Finalmente, o meu cabelo ficou penteado ao gosto da mulher, puxado para trás e enrolado num coque no alto da cabeça, com alguns caracóis soltos atrás das costas e à frente das orelhas. Parecia que o meu couro cabeludo iria soltar-se, com a tensão dos cabelos arrepanhados, mas o efeito no espelho que a mulher me ofereceu era inegavelmente apropriado. Comecei a sentir-me um pouco mais humana. E até consegui agradecer-lhe os seus esforços. Deixou o espelho comigo e saiu, comentando que era uma bênção casar no verão, já que haveria muitas flores para os meus cabelos. Nós que estamos prestes a morrer, disse à minha imagem refletida, fazendo uma continência ao espelho. Deixei-me cair sobre a cama, cobri o rosto com um pano úmido e voltei a dormir. Estava a ter um sonho bastante agradável. Algo a ver com campos cobertos de flores silvestres, quando percebi que o que eu considerara uma brisa refrescante a agitar as mangas do meu vestido era um par de mãos não tão delicadas. Sentei-me de repente a esbracejar às cegas. Quando consegui abrir os olhos, vi que o meu pequeno quarto se parecia agora com uma estação de metro, com rostos de parede a parede. Ned Gowan, Murtagh, o estalajadeiro, a mulher do estalajadeiro e um rapaz magro que vinha a ser o filho do estalajadeiro, com os braços cheios de diversos tipos de flores, responsáveis pelo perfume do meu sonho. Havia também uma mulher jovem, equipada com um cesto de vime redondo, que me sorriu amavelmente, exibindo a ausência de vários dentes importantes. Esta mulher, como se viu em seguida, era a costureira da aldeia, recrutada para reparar as deficiências do meu guarda-roupa, fazendo ajustes num vestido, conseguido sem aviso prévio de algum contacto local do dono da estalagem. Ned carregava o vestido em questão, pendurado numa das mãos como um animal morto. Alisado sobre a cama, revelou-se um vestido longo, com decote, de cetim grosso cor de creme, com um corpete separado que se abotoava com dezenas de botões forrados do mesmo tecido, cada qual bordado com uma flor de lis em fio de ouro. A linha do decote e as mangas em forma de sino eram ricamente ornadas com rendas, assim como a sobressaia bordada de veludo cor de chocolate. O estalajadeiro estava semi-enterrado nas anáguas que carregava, as patilhas eriçadas quase desaparecidas sob as camadas vaporosas. Olhei para a mancha de vinho do Porto na minha saia de sarja cinzenta e a vaidade venceu. Se eu devia de facto casar-me, não queria fazê-lo parecendo uma mendiga da aldeia. Após um curto espasmo de atividade frenética, comigo parada como um manequim de costureira, e todos os outros a correrem de um lado para o outro a ir buscar coisas, a carregá-las, a criticarem e a tropeçarem uns nos outros, o produto final ficou pronto, completo com astres brancos e rosas amarelas presas nos meus cabelos e um coração a bater loucamente por baixo do corpete de renda. O ajuste não estava absolutamente perfeito e o vestido ainda tinha um cheiro um pouco forte da proprietária anterior. Mas o cetim era pesado e fazia um ruge-ruge fascinante em torno dos meus pés, sobre as camadas de anáguas. Senti-me uma rainha e bastante bonita. Não pode obrigar-me a fazer isto, sabe? Sibilei ameaçadoramente para as costas de Murtagh, enquanto o seguia pelas escadas. Mas tanto ele quanto eu sabíamos que as minhas palavras não passavam de bravata vazia. Se alguma vez eu tiver a força de caráter de desafiar Dougal e arriscar a sorte com os ingleses, ela esvaziara-se com o uísque. Dougal, Ned e os outros estavam na sala principal da taberna, ao pé das escadas, a beber e trocando gracejos com alguns aldeões, que não pareciam ter nada de melhor para fazer com a sua tarde do que ficarem ali a embebedar-se. Dougal avistou-me descendo devagar e repentinamente parou de falar. Os outros também fizeram silêncio e flutuei até ao resto do chão numa gratificante áurea de reverente admiração. Os olhos encovados de Dougal abarcaram-me lentamente da cabeça aos pés e regressaram ao meu rosto com um aceno de reconhecimento, sem nenhum sinal de rancor. Em virtude dos acontecimentos, já há algum tempo que um homem não olhava para mim daquela forma, e eu também respondi com um gracioso aceno de cabeça. Após o primeiro instante de silêncio, os demais presentes na taberna começaram a expressar a sua admiração, e até Murtagh se permitiu um ligeiro sorriso, anuindo, satisfeito com os resultados dos seus esforços. E quem te nomeou editor de moda? Pensei irritada. Ainda assim, tinha de admitir que ele era o responsável por eu não me casar de sarja cinzenta. Casar, meu Deus! Temporariamente encorajada pelo vinho do Porto e pelas rendas de cor creme, conseguira por momentos ignorar o significado da ocasião. Segurei com força o corrimão quando a súbita compreensão me atingiu como um soco no estômago. Relanceando os olhos pela multidão, entretanto, notei uma flagrante ausência. O meu noivo não estava à vista. Alentada pelo pensamento de que ele pudesse ter escapado por alguma janela e estar a quilómetros de distância por essa altura, aceitei uma última taça de vinho do proprietário antes de seguir Dougal porta fora. Ned e Rupert foram buscar os cavalos. Murtagh desaparecer algures, talvez atrás da pista de Jamie. Dougal segurava-me pelo braço, ostensivamente para me apoiar, com receio de que eu tropeçasse nos meus chinelos de cetim, mas na verdade para evitar qualquer tentativa de fuga de última hora. Era um quente dia escocês, significando com isso que a névoa não estava suficientemente forte para ser qualificada de chuva miudinha, mas não muito longe disso tampouco. De repente, a porta da estalagem abriu-se e o sol surgiu na pessoa de Jamie. Se eu era uma noiva radiante, o noivo estava sem dúvida resplandecente. Fiquei de boca aberta e assim permaneci. Um escocês das terras altas em roupa de gala é uma visão impressionante. Qualquer um, por mais velho, feio ou desgracioso que seja. Um jovem escocês das terras altas, alto, empertigado e de forma alguma desgracioso, visto de perto é de tirar o fôlego. Os fartos cabelos vermelho-dourados haviam sido escovados até adquirirem um aspecto brilhante e macio que roçava o colarinho de uma elegante camisa de linho fino, com a frente preguiada, mangas em forma de sino, punhos franzidos com renda, combinando com a cascata de folhos na garganta e ornamentado com um alfinete de rubi. O seu tartan era de um xadrez vermelho vivo e preto, que ofuscava o mais discreto verde e branco dos Mackenzie. A lã flamejante, amarrada por um alfinete redondo de prata, caía-lhe do ombro direito num drapejo gracioso, preso por um cinto de espada, cravejado de tachas de prata, antes de continuar o seu volteio pela barriga das pernas, elegantemente cobertas com meias de lã, e parando logo acima das botas de couro preto com fivela de prata. Espada, adaga e bolsa de pele de texugo completavam o traje. Com quase 1,90 m de altura, de ombros largos e traços marcantes, ele estava longe de se parecer com o sujo domador de cavalos a que eu estava habituada. E sabia disso. Com um gesto elegante, fez-me uma vénia impecável, murmurando: um seu criado, minha senhora. Os olhos brilhando de malícia. Oh! Exclamei sem forças. Nunca antes vira o taciturno Dougal embaraçado, sem palavras. Com as sobrancelhas grossas franzidas no rosto afogueado, parecia a seu modo tão admirado como eu, com aquela aparição. Estás louco, homem? Perguntou finalmente. E se alguém te vir? Jamie arqueou uma sobrancelha sarcasticamente para o homem mais velho. Ora, tio, disse. Insultos? E além do mais, no dia do meu casamento? Não ias querer que eu envergonhasse a minha mulher, pois não? Além disso, acrescentou com um brilho malicioso nos olhos, acho que o casamento nem seria legítimo se eu não me casasse com o meu próprio nome. E queres que ele seja legítimo, não queres? Com um evidente esforço, Dougal recuperou o autodomínio. Se já terminaste, Jamie, podemos continuar, disse. Mas Jamie ainda não terminara, ao que parecia. Ignorando a fúria de Dougal, retirou um colar de contas brancas da bolsa. Deu um passo à frente e fechou o colar em volta do meu pescoço. Olhando para baixo, pude ver que era um colar de pequenas pérolas barrocas, aquelas contas de forma irregular, que são produto de moluscos de água doce, entremeadas com minúsculas contas de ouro. Pérolas menores pendiam das contas de ouro. São apenas pérolas escocesas, disse, desculpando-se, mas ficam-lhe muito bem. Os seus dedos demoraram um pouco no meu pescoço. Essas pérolas eram da tua mãe, exclamou Dougal, olhando para as pérolas com ar ameaçador. Sim, disse Jamie calmamente, e agora são da minha mulher. Podemos ir?